先生苦しのぼじゅ。 Alfa Alfa Tango Mike, Mike. Tango Mike, Mike. Jundiaí. Confirma a rota que você tem em mãos, que você decola e o passa. Gente, somente com o olho está um pouco baixo de posição e o ponto de chave no fundo, clareza 3. Por gentileza, checagem. passando por Olé da Morte, né? Transponde controle no 20 8, Xenia 2 segundos.